O nosso tema de hoje, ele é bem propício, né? Amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Então, querendo falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a mulher. E há muito tempo já a gente percebe que aqui na própria Casa Espírita, o número de mulheres sempre foi maior que o número de homens. Existem várias explicações para isso, e até a gente vai entrar um pouco sobre essas questões. A questão da sensibilidade, né, a mulher é muito mais aberta à busca, à procura, ao entendimento. Mas essa comemoração ou essa data que se utiliza, nós sabemos, né, de que forma ela surgiu. É um dia, entre aspas, de luta, de reivindicação, de marcar uma posição, porque estamos no ano de 2023, parece muito, mas nós vemos acontecer coisas ainda hoje que se assemelham à barbárie. Não podem mais ser admitidas algumas coisas que acontecem não só na nossa sociedade, mas no nosso planeta. Nos achamos seres humanos dotados de razão, porém agimos de uma forma que se assemelha ao pior dos animais, se é que existe o pior dos animais. Mas enfim, falando um pouco, entrando um pouco nessa questão da mulher, a ciência, olha que coisa interessante, há menos de 30 anos, nos estudos do cérebro, eles descobriram que o cérebro feminino é diferente do masculino. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. O masculino, ele tem 15% a mais de tamanho, é maior, e 10% a mais de peso. Isso nos faria pensar que somos mais inteligentes, nós homens. Porém, o que se percebeu também é algo diferente. O cérebro feminino, ele consegue realizar muito mais conexões neurais do que o masculino. Já começa a se explicar algumas coisas das nossas diferenças de atuação no campo físico. Mas não é só na questão cerebral. A medicina também já desenvolveu descobertas percebendo que o organismo, apesar de igual, reage de formas diferentes, feminino e masculino. É interessante isso porque por que a mulher é mais apta para algumas coisas e o homem para outras? Existe uma questão também orgânica que favorece isso. A própria reencarnação, não existe espíritos homens e espíritos mulheres, existem espíritos. A questão sexual, do sexo, é uma questão física, orgânica, para que nós, através de uma encarnação num corpo masculino ou feminino, nós tenhamos as percepções que esse corpo nos favorece. Então, reencarnaremos, já reencarnamos, em corpos diversos, para que nós possamos aprender através dessas oportunidades aquilo que nós ainda não conseguimos. Então, nós percebemos, às vezes, homens muito racionais ou muito no estado físico, que necessitam aprender a sensibilidade que é típica da mulher. É inegável que a gente consiga pensar na questão gestacional, que a mulher tem o dom de trazer ao mundo um corpo, ou melhor, fornecer um corpo para que um espírito, através dele, reencarne. E através desse processo, ela entra em contato direto com esse espírito novo. Novo no sentido reencarnatório. Um espírito antigo e que traz já uma questão de vínculo afetivo junto com ela. Ou com a família que ela vai recebê-lo. Mas a grandiosidade, quanto mais a gente vai entrando no entendimento das coisas, mas nós vamos percebendo que que não existe acasos na vida. O que existe são particularidades bem colocadas, necessárias para um desenvolvimento geral, não apenas o individual, mas o geral. Por isso que eu falei até antes da questão da biblioteca, porque nós precisamos aprender muito mais do que nós sabemos para poder tirar de nós todos os preconceitos que nós ainda carregamos muito fortes. Hoje, e eu falei no início, muito breve, né, das questões que acontecem hoje em dia. Aí nós pensamos assim, não, mas eu não faço essas coisas, eu não ajo dessa maneira. Mas, muitas vezes, pela própria omissão, nós estamos dando espaço para que as coisas aconteçam. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e é muito interessante, no nosso caso específico, pela idade, o quanto nós pegamos de transformação. Não digo do mundo, mas pelo menos do local onde nós vivemos. Coisas que eram naturais e normais quando eu era criança, hoje já não são mais admissíveis. Já não se concebe mais que se faça, nem em tom de brincadeira. Isso é uma pequena evolução que nós estamos tendo. Precisamos ainda muito mais. Precisamos tratar a todos nós de uma forma igualitária. E aí eu me lembrei que aqui no Livro dos Espíritos tem um capítulo que é a Lei de Igualdade, o título dele. E dentro da Lei de Igualdade, ele fala, tem 6 perguntas que fala sobre a igualdade de direitos de homem e de mulher, que foram formuladas aos Espíritos e foram respondidas por eles. Então, a primeira pergunta desse item, ela diz assim, diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E a resposta é uma outra questão. Ele diz assim, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Não temos as mesmas oportunidades? Quando não temos, as oportunidades nos são tiradas pelo próprio homem, não divinas, né? E aí ele pergunta então, a segunda, da onde então se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Então como é que em alguns lugares ela ainda é inferiorizada? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. Um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então nós observamos ainda hoje muito a questão da violência sendo tratada pela força física. Aquele que pode mais determina o que é feito. E eu disse, né, não temos mais espaço para que essas coisas aconteçam. E entre outras perguntas e respostas, ele até diz, mas então a fraqueza física da mulher não coloca ela naturalmente na dependência do homem? Constatando que ela tem uma natureza física diferenciada, Deus deu a uns a força para proteger e não para se servir deles. Então, são poucas perguntas que tem nesse capítulo, mas é muito interessante sobre o ponto de vista espiritual. Tem um escritor, um pensador espírita, Leon Denis, que ele disse que aquele que oprime a mulher, ele está oprimindo a si mesmo. Porque se nós observarmos quem é a primeira célula educacional da nossa sociedade, é dentro da nossa casa a mãe que educa os seus filhos. Então quando nós estamos sendo rudes com essa mulher, muitas vezes nós estamos projetando isso para os nossos filhos e é um círculo vicioso que se perpetua. Então, aquela mão na consciência de cada um para perceber o que de repente está, como que vê o mundo, não é nem o que está fazendo, mas como é que eu concebo o mundo em que eu vivo? Como é que eu vejo o outro? É uma tarefa difícil, porque para isso nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Estar, sentir um pouco o que ele está sentindo e passando, para poder tentar ter essa percepção. Porque senão, nós continuamos sempre os mesmos, agindo da mesma forma, mantendo algumas tradições a custo de muita ignorância. Essa é uma palavra que resume bem. A ignorância que nós ainda trazemos é que nos prende a esses níveis de animalidade que nós ainda trazemos dentro de nós. Então, essa data é uma data de muita reflexão para que a gente consiga se perceber um pouco melhor de quem nós somos e o nosso papel no mundo.